Estamos de volta com o programa Lixeirinha aqui na rádio Unifran FM 101.3. O meu nome é Tuizo. E eu sou a voz. A voz do aroma. A voz. Pra que abrir o braço assim pra falar de você? Não sei, porque ele não tem ninguém vendo essa empolgação toda. É que eu não consigo me inspirar se eu não soltar as frangas assim. O que te inspira, por exemplo? Soltar as frangas. Não, mas o que inspira a te soltar as frangas? Não sei. O que te inspira a não saber? Pensar. E pensar que chegou a hora do... Notícias do Mundo da Música! Meu bloco preferido aqui do programa Lixeirinha! Você parece muito a velha surda quando você faz o... É? Apolônio! Isso da minha época. Eu sou de época. Pois é. E vou lá. Vai contigo. Vai que é tua. Estamos aqui pra contar muitas novidades pra vocês, queridos ouvintes. Que eu não sei como começar. Porque é muito difícil começar esse bloco. Muito complicado, mas vamos lá. O Strange Mercy, lançado em 2011, foi o último álbum da Anne Clark, que é mais conhecida como Saint Vincent. E o sucessor desse disco vai ser lançado dia 25 de fevereiro. Ela já apareceu aqui no programa em parceria, num projeto em parceria com aquele cara do Talking Heads, como é que ele chama? David Burney, exatamente. Que a gente disponibilizou até o EP deles na página do Lixeirinha, etc. Eu gosto muito dessa menina, ela é uma puta guitarrista, sabe? Vale muito a pena conhecer. Esse será o quarto disco dela, com 11 músicas inéditas. E uma delas é Birth in Reverse, que a gente vai ouvir aqui. E, assim, aproveitem muito. Infelizmente, pude ouvir só um trechinho da música por... Mas a gente vai ouvir aqui agora. Sabe o que significa Strange Mercy? Misericórdia estranha, eu acho. Ah, legal. Forte, né? Forte. Ela tem umas músicas muito fortes, assim. Ela tem uma música que fala de drogas, de... Não de uma forma bonita, assim, ou glamourosa, mas de uma forma esquisita mesmo. Pesada. E a nossa segunda faixa é uma banda também que eu gosto muito. É o Warpaint, que é um quarteto, uma banda só de minas. Elas estão trabalhando também no álbum novo, que é o segundo álbum de estúdio delas, que tá programado para 2014, inclusive também... Programado para 2014. Ah, tá. Claro. Inclusive também uma turnê mundial, assim. Estão falando de uma turnê mundial. Para dar um gostinho do que vai vir por aí, né, nesse disco novo, já que elas debutaram, né, no primeiro disco, mas a gente ainda não sabe muito o que vem. Se a gente pode continuar esperando muito ou não. Elas liberaram um vídeo caseiro para o novo single, Love Is To Die. E o vídeo caseiro, já além da música que a gente vai ouvir aqui, a gente vai deixar o vídeo caseiro que elas liberaram na página do Lixeirinha, que é... www.facebook.com/lixeirinha. Aproveite e curta a página. Só assim você fica por dentro das novidades do mundo da música, proferidas por Tuizo e Vox. Oh yeah. E o álbum sai em janeiro e tem 12 faixas. E também é uma banda que vale muito a pena. Se vocês não conhecem, procurem o disco anterior, que eu acho que é de 2010, chama The Fool, se eu não me engano. É muito bom, é uma banda muito boa mesmo, assim, só de garotas. Eu recomendo muitíssimo. E a nossa terceira notícia, como sempre, vou deixar para o Vossa Excelente. Ah, é verdade. Nossa, que surpresa. Eu não tinha lembrado, assim. Tanto que eu não me preparei, não peguei o nome da música que vai tocar aqui, mas eu posso escolher, assim. É que o Residents, já conhecidos aqui do programa Residents, né? Eu acho que todo programa Lixeirinha, se não toca Zappa, toca Residents, eu não posso fazer nada, né? Eles lançaram um disco agora, que é uma coletânea, chamado Delta... Ai, como chama? Deixa eu olhar aqui. Delta Nudes, né? É um disco de coletânea, então, como eu já disse. E eu vou escolher alguma música do disco aqui pra pôr pra vocês. O que dizer de Residents, né? A gente já falou tanto de Residents aqui que, né, não cabe. Eu acho que é só... Vale lembrar, né, que é uma banda que tá aí há 40 anos. Agora em 2014 eles vão fazer 40 anos de banda. Assim, considerando que 1974 foi o primeiro disco deles, né? Que é o Meet the Residents, que é um discaço. Assim, eu recomendo pra quem não conhece a banda ainda e quer começar. Eu recomendo tudo, na verdade, do Residents. Eu acho que seria a unanimidade, assim, a única banda que eu gosto de tudo, né? Porque tem coisas que, por exemplo, aquele disco Francesco Zappa, que é meio de música erudita, feita no, assim, clavier e tal, é uma merda. Não é só eu que tô dizendo isso, mas muita gente tem um pé atrás com esse disco aí. Sei lá, pega Pink Floyd, por exemplo, os discos depois, pós Roger Waters, pra mim, não dá pra engolir nenhum, assim. E Residents, eu consigo... tipo, eles nunca me decepcionaram, assim. Tem até o Eskimo, né, que é um disco muito difícil de ouvir. Eu gosto de ouvir muito. Mas eu tô enrolando, né, vamos ouvir música. E daqui a pouco a gente volta pro derradeiro terceiro bloco do programa. E não sai daí.